quero dizer só acerca de poesia, porque é o livro Memórias e da Natália. Ela merece o livro e mereceu o livro pelo seu gosto à poesia e por aquilo que numa rádio como a nossa, Paulo Nossa, e lá sou eu já, ter a coragem de um domingo à tarde, às 16 horas, como toda a gente pensa ouvir futebol, ouvir a Natália. E durante estes anos todos, já me esqueci quando são no livro, porque eu tenho dois para lançar com 100 e tal, 50. Ter 50 pessoas que, ao longo destes anos, se fidelizaram a um programa de poesia com mensagem poética e que quiseram participar neste livro e estar neste livro, os do Conselho, que estão vincados, e gente do Luxemburgo, do Canadá, de França, do Brasil, de Moçambique, apesar de que o livro, na altura que nós estávamos a pedir textos em Moçambique, estavam a passar um grande problema, tudo isto já começou demais para cá a ser trabalhado.